estilo Prime. A maior referência em pressão do estado do Pará. Daqui. E pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Master System. O seu canal de músicas no YouTube. Pressão. 1, 2, 3. Vai, gigante. Dá-lhe a dentada, meu animal. Tá na hora, gordinho! Joga a mãozinha pra cima aí, ó. Assim, ó. Hoje eu tô de rock. Hoje. Hoje. Ah, você tá de rock e o gordinho tão também. Bora! Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo. Vai fumando, vai fumando, vai bebendo. Vai bebendo, vai fumando, que a pressão vai. A pressão vai só aumentando. Luz do palco. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? E cadê o grito das virgens? Cadê o grito das sinceras aí? Cadê o grito da minha galera do Flamengo aí, porra? E a galera do Corinthians faz barulho? Vou chamar a minha torcida também, porra. Galera do Paysandu, dá um grito. Assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. Vocês. Eu quero ouvir, vai. Eu agarro. Produções registrando tudo. Não basta ser bom, tem que ser diferente. Então joga o popô na pipa. Gordidinho Pressão é bagulho doido. É bagulho doido, não é? Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, segura, empresário Betinho. Vai até o 10. E aí, dona Cleo? Alô, papagaio, e a sua esposa? eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Dia 9, aniversário do Betinho do Caribe, vai ser assim, ó. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Alô, Mel! Só tô vivendo, tô ostentando, e eu não ligo pro que os outros tão pensando. Como é que é? Ligo pra Theo e o Betinho Playboy. Bora, Betinho! Tem coque, o e aí, Leclão, segura! Hoje eu tô de pressão, gordo no comando, sem depressão. Do esquipo e levo, tem siroque de montão. Hoje eu tô pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. Como é que é? O empresário mandou avisar, Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou. Hoje é aniversário da minha amiga Sussu do Beijo. Mandou avisar. E ela veio aí comemorar DJ, do lado do som que ela gosta. Aí DJ, parabéns, Sussu! Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 14, bota no 12, bota, bota no 14, vem comigo agora. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer, o que vai acontecer? Vai dar BT, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar. E aí, os boi da fita da TF, segura! Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Gostar do crocodilo, fala, gosta de doida. No batidão, dança, dança no batidão. Dança no batidão, eu quero ver agora sim, vai, vai. Só quem é do crocodilo, joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo, joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu. Eu quero ouvir bem alto, bem alto. É chopitel. É chopi, é chopi, é chopi. É chopitel, é chopitel. A galera endoida, então é chopitel, toma mais uma. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Luciane do Beijo. Até o chão, até ela vai chão, até o chão. Vai, vai, vai. Hoje vai. Eu vou dar a dentada, dentada, dentada. Joga a mãozinha pra cima e dá a dentada. Dá a dentada, dá a dentada. Crocodilo é pressão, é pressão, crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão. E deixa na batida, na batida, na batida. Bora de dedinho, vai botando a galera pra fazer caqueado. Bora pra cima, maninho, pra cima. Bora pra cima, maninho. O bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Do Lava Jato, amigo Iago do Gol Pressão. E aí, meu parceiro Alex do Lanche, olha que tá na área, amigo Robocop, o alemão, o Kelvinho, Bruno da CB, a Bianguinha, tá todo mundo aí, ó. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, num apartamento como sempre quis. Equipe TF, cachorro, bora batata, bora Washington, bora farinha, você também. Acho que era pouco, sempre queria. E aí, amiga Thaís, segura. Eu vou baixar e eu quero ouvir vocês, vai. Aí, aí, eu dizendo a todos da minha maravilha. Dos fugitivos. E aí, Robert? Agora vai. O meu parceiro Mauro da GDS, bora, Mauro. Vai, toma. Do Pirata, você também. E aí, bingo, para esse, parabéns, galera. Vai, toma. Arrepio, gol de mão. Arrepiando. O Netinho, a Sandra Torres. É a GDK na parada. E a vovó do Croco. Vai, gigante. Bora botar pra arrepiar. E aí, quem vai ir? O meu parceiro skate e o Mauro GDS, bora, Mauro. cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Bora de skate. Meu parceiro Steve Reis também tá aqui na esquerda. Obrigado pela presença. E meu parceiro Rafael Lins também. Segura, garoto. Acima! É na batida, na batida, na batida. O animal detonando. O animal. Gigante, gigante crocodilo. Vai, vai, vai. É cocada boa. O nosso amigo Pota Indiana. É cocada boa. E aí, Loro Bazuca. É cocada boa, não é? Boa. E aqui na minha esquerda, é abraço especial, minha amiga. Agora, agora já. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Prepara pra aquecer. Aquecimento das mulheres. E o Dinho vai aquecendo assim, ó. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, faz aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Aquece mais um pouquinho, aquece mais um pouquinho. Vai, vai, um, dois, três, já. E aí, minha amiga Paula do Beijo. Olha só, meu amigo Frank. É só catuca, bota aí Gisele, o Farinho, o Batata, o Oste, a primeira dama. É só catucadão, catucadão, catucadão. Minha cunhada Gigi. Olha só. E a minha esposa Rafinha, bora Magno. Alô, Yuri Eduardo, e agora? Que vem do caquiado, rebolando e vem fazendo caquiado. Fala, Michel Corintiano, e agora, moleque? Olha o Renan e Malugão. O Claudinho Bismarck no camarote da diretoria. É pra cima! Master CDs, o seu canal de músicas no YouTube. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você. Só vocês, vai. Não, não dá. E a dona Kézia, bota o sabor da fruta no telão aí, nenê. Distribuidora e sorveteria é a melhor da terra firme. Chama um super abraço aqui, o Renan, o Fábio, o VP, o Leozinho e o meu grande amigo empresário Frank da Mega Refeições. Ele que sábado vai patrocinar o almoço do Pancadão. Soltou o brinquedo, nosso dog vai buscar. Com a mulher que tá tranquilo, é sem gracinha. Ô tio, quem é aqui? Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado. Tem mulher bandida aí, tem? Caqueado. Vai, vai, vai. Olhando, ela tá interessada só porque o gordinho tá tocando suas balas. Ei, bandida, sossega essa periquita. Ei, bandida, sossega essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossega essa periquita. Aí ela, Nara Bandida. Essa periquita. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Pressão, os irmãos mais queridos do estado do Pará. Aqui é o Gigante. Aí o Sul Carvalho. E aí, Juninho Prime? Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu. Meu amigo Rinozinho da CN. Agora vai pegar. E aí, Vitinho? É o Motora do Gordudinho. Me escutar, vai ver que isso não é drama. O meu parceiro Igor lá do setor. Tenho pressa. Que vejo não. É galera da quadra 3, obrigado. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não me dá. O meu parceiro Gui. Fiz essa e a minha amiga Larissa Terremoto. Se você mudar, um abraço pra você, Gui. Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar. O meu parceiro Eurogírio. Parabéns, mas preciso de você. O meu parceiro Leonardo Oliveira, o super ousado na área. Um abraço, Gino Pressão. Então sarra, Tinho Pressão. E meu parceiro Daniel, o Leandro, nossos primos também da área. Um abraço! É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que vejo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não me dá. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, segura, segura, segura, segura. Essa aqui é uma das músicas do Crocodilo que tá estourada. E é da minha amiga Larissa Terremoto. Essa aqui é pra galera da Vila da Barca. É do setor do Luquinha. A escama brilhando. É o Crocodilo Prime gigante que tá chegando. Conhece a nossa porra, novidade na parada. A gente em cima da mesa. Vai, gigante. É o gigante que você respeita. São os DJs que você respeita. Gordidinho não se garante. Então no comando tem o Neto, ministro das promoções. Patrese, Marlon Beach e também Dinho Pressão. Pressão. E o DJ Gordo que vem aí trazendo novidade pra todo mundo curtir. E aí, meus caçadores, agora é com vocês. Se é pra quebrar, deixa quebrar. Agora o Croc é Prime e ele quer te pegar. Se é pra quebrar. Vamos ser o David da família Choque Nelas. Virou a cassina, é a volta dele hoje. Se é pra quebrar, deixa quebrar. Agora o Croc é Prime e ele quer te pegar. Se é pra quebrar, deixa quebrar. deixa quebrar. O caçador virou a caça e não adianta. E a família MB do Barreiro também tá aqui, ó. Ela para, ela quica, novinha ousada, ela mira, ela... Amiga França do Grobo, ajuda bem com a Danúbia. Ela que tá no berço, parabéns, Danúbia, alô França. Bora botar barriga. Pode sentar a batida, pode sentar. Hoje é o verdade da Maria. Bagulho tá no camarote das diabinhas. Parabéns, Maria. Dá-lhe uma pizza. Chegou o DJ que agita. Toma sua pizza, toma sua pizza. Pega, meu animal. Pega, meu animal. Dá-lhe, crocodilo. Toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a pica. Bora pra cima, vai! É o pop na pressão e as novinhas... Dá-lhe, crocodilo! Só pra lembrar que sábado tem fazenda. E sábado vai ser assim, ó! Deitada pra todo lado! Toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Nosso amigo Ayrton da Broche, o pop ninguém derruba. Pimentinha da série, bandida, agora você tá em primeira mão. O águia pra pirar, o batata TF vai ser papai. Então arreia muito. Agora eles vão ser culpados, Osta e Batata. Muita vontade, DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. O pop live no comando, minha águia dá o um gritinho. Toma bicoda, toma bicoda. E aí, Dedê do Telo, né? Toma, toma, toma, toma bicoda. E no telão, a loja Josi Modas, vale, Dedê! Segura o gigante! Segura o gigante! Tá furioso! Tá furioso! Segura o gigante! Tá furioso! Segura o gigante! Tá furioso! Vai, gigante! Só no crocodilo, é! Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Fala, meu parceiro Calvinho! É louco, bagulho é louco, bagulho e aí, é louco. O Prime? Essa dentada. Pega, meu animal! Prime! Prime! Prime! É o Ian? Dentada. Prime! Prime! Prime! Essa dentada. Dentada. Dentada. É que a Sussão é muito forte. Dentada. Fez o aniversário dela do Croco. Dentada. Agora! Olha a explosão do Dinho Pressão. DJ Gordo Malumbit, olha o Patrese. Segura o Cido, o Neto, o Ministro. O animal tá furioso. É a dentada violenta. Pega essa dentada violenta. Pega, meu animal. Então se liga. Chegou a nova era do gigante. Olha a dentada, cuidado aí, novinha. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada. Redley Malucão. Dentada. Pega essa dentada aí, moleque. Pega essa dentada. Dentada. Pega, pega, pega, pega, pega essa dentada, pega. Nossa, que delícia esse vale, toma uva. Nossa, que delícia esse vale, toma uva. Master Cities, o seu canal de músicas no YouTube. Gosta é o meu parceiro Robocop. Está difícil de entender. Já não sei. Meu parceiro Netinho também, a GDK, a Bunda Lima, Sônia Torres. Com o meu coração. Um abraço do Gini Bressan. Robocop, você também. E a vovô do... A vovó do Croco tá aqui, ó. Tá no camarote. Um abraço. Que está presente quando te preciso. E o meu produtor, liga, o meu produtor Bezerra, eu sei, um dos mais competentes da atualidade. Mãos, nas mãos, e meu parceiro Alex do Lanche, Patricinha, ele e toda a sua galera também por aqui, ó. Fala, Vitor Lava Jato, Thiago do Gol. Pressão. Vou tirar o pé dessa relação. Vinheta, pressão. E o nosso amigo Felipe Lopes, o produtor do Rock Rio. O cara que foi pro Rio de Janeiro fazer a produção do Rock Rio. E agora faz também do Crocodilo. Meu parceiro Renanzinho. o Eric, o Igor. Foi na fita da TF aqui na direita. Obrigado pela presença. Valeu! Que só presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. E a marca do momento no telão. Que tu pensas que me tens. Roda a miúde no telão, neném. É o baile do croco. Eita. Eita. Gordo e Dinho, pessoal. Pra cima, meus DJs. Dá licença, amor. Fala, meu parceiro Playboy. O maluquinho, fala, maluquinho. Amigo Renanzinho, você, o Eric, o Igor, expõe na fita. É WM. Eu vou bombar, então joga essa porra que toma. Olha que tá na área, ó. Meu parceiro Alan Vitor. Já no meio dos caçadores do anime. Obrigado, Alan. Bora pra cima, garoto. Segura. E o nosso amigo Felipe Cobiçado também tá na área. E acabando aqui, tem beirada até 10 da manhã, ele falou. Vamos dançar, gol demais. Essa aqui é do meu parceiro Josiel da banda NSYNC. E essa aqui tá estourada. Crocodilo. Passa o pano aí, moleque. Meu amigo Helder Gaia. Crocodilo Prime. Olha o Veriquete da Coyote. Crocodilo Prime. Demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber. Tudo que eu preciso é você. Eu inventei meu sonho. Parceiro Júnior, lá do Sabor da Fruta também tá na área. Eu e a sua esposa Kelly, obrigado, Júnior. Você, eu inventei meu. Ele sempre que pode vem prestigiar o nosso show. Resposta, obrigado pela presença. Longe de um abraço dos irmãos Júnior. Gordo e Dinho Pressão. Mas esse amor tá doado no meu peito. Nem o tempo apaga. Essa música é muito firme, ó. Olha o Ricardo Extintores no telão! Desaba, você não sai da minha cabeça. Não. E a Academia Fisical, cabeça. A número 1 do bairro do Guamá. Você não sai da minha cabeça. Não. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Olha, a volta do Wesley dos Magnatos. E aí, Tico? Dona amiga Jaque Almeida, olha. Camila Gou. Uma pressão.

nosso parceiro Elder Gaia. Tá por aqui, um abraço, Elder. A primeira dama, Camila Gomes, também um abraço, Camila. Nossa amiga Jaque Almeida. E aí, Chico da Pedreira, segura, Chico. Meu parceiro Wesley dos Magnata, mano, Wesley. E o meu parceiro Robert. Sabe os fugitivos da área. Ressaca do aniversário do Juditinho. Tá tudo certo, ó. Hoje é o Bedai, nossa amiga Franci. Olha que tá completando 23 aninhos. Parabéns, Franci. Já já tem os parabéns aí, ó. Aniversário da Sussu no beijo. Hoje tá só uma festa. É louco. E aí, Felipe Cobiçado? O R7, Yasmin Ferreira, o Maigão. Bora, Juliano, o Cabo Góis. Bota pra tremer, bota pra tremer, bota pra tremer, bota pra tremer. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Master Cities, o seu canal de músicas no YouTube. Muito doida no gol de Maboninho! Como que interessa? Sussu do beijo. Ela só vai lembrar do Complexo Bombal. Não basta ser bom, tem que ser diferente. Gordo e Dinho Pessoal. Pra cima, meus DJs. Essa moça tinha o coração blindado aí, Sussu, olha. Não se entregar. Eu quero ouvir agora vocês, vai. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de outro. Os caçadores vão cantar, eu vou deixar por conta, vai. Agora, vou baixar, vou baixar. Vocês! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. O quê? Um, dois, três, já! E eu? Podem? E Gordo, fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Eu me entrego ao seu jeito. E a marca Rael diz: você, o meu parceiro Rodrigo no telão, neném. Com um rosto tão lindo assim. E meu produtor Felipe Lopes representando. Você me apaixonou. Agora que toco em ti, gente boa esse moleque. Abro os olhos, não lhe vi. Quero ouvir você. Foi com o anjo do amor, foi tão bom. Mas foi pena que a... E meu parceiro produtor de Landu. Ele já por aqui do Comando Animal, obrigado, Landu. Um abraço dos irmãos pra você. Gordidinho Pressão. Que marcou. Eu quero ouvir agora, vai, caçadores. Assim, ó. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. E aí, como é que é? Como é que é? O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Já, já. bonito, que bonito, hein? E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. E aí o Gordinho, vamos assim, chegando assim, ó. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Se assuste não, antes de te conhecer. Bora ver se vocês estão cantando, bora ver. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, minhas palavras. Furou o olho da amiga agora, vai. Já! Mais alto, mais alto. Onde? música aqui. A gente oferece os nossos caçadores. O bagulho é doido. Invadem fronteiras pra curtir o nosso animal. Ei, eu sou maluca, maluca por você. E sexta-feira tem embarcarei na Vila dos Cabanos. Maluca. E domingo tem Galha Premiri, Murilo. Eu sou maluca, Alex do Lanche, Vitor do Lava Jato. Diego do Gol Pressão, prepara o Gol Pressão que vai ser pro bem. E agora eu quero ouvir o grito. E a família pega, pega a fuga na área. Onde você vai estar? É doido, meu irmão. Você, eu preciso explicar. É uma viagem no som. Eu voltei esse tempo. Deixa eu abraçar com carinho aqui. A minha amiga Dona Cláudia, que tá aqui na retaguarda. Alô, bicha Thiaga! Vou te esquecer. Preciso te encontrar. O quê? Importa o tempo que e tá chegando o aniversário do parceiro empresário. E você vai, meu amor. Fecha de Playboy, maninho. Você. É dia 9, prepara tudo! Mas não tem pra te amar. O bagulho vai doidar, né, Betinho? Deixa, mas atende esse teu. E aí, Dona Cleo? Eu preciso. Nossa amiga Bombom das Loucas tá no berço hoje. Oh, o Henrique Coutinho, o Murilo da Pedreira. Mas não tem. O Lobo do Zumbi de Alô Jennifer. Agora vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Já, já. Ela tá na fita, ela tá na fita. Olha os põe na fita. Ela tá na fita. Olha os põe na fita. Meus amigos Sullivan, o Pereguinho, o Lucas, o Luan, fala Marquinho, o Beto Sambuca, a galera do Bola Red FB, aí Sandro Lasmael, amigo Parafuso, bate carro, galera da Vila da Barca, obrigado, valeu. Parabéns, meu amigo Neto da Terror, dia 1º de novembro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai virar, vai. Na vida o som voltou, é o poder. E aí, Calvin dos Humildes? Gruda, CBO, Alemão, da Lantinha, Bora Orelha. Agora, Robocop. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Vai, vai, vai, vai, vai, vai virar, vai virar, já. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Hoje, quinta-feira. Vai, vai, vai, vai. Que saiu o gol do Paysandu! Ou será que foi do Remo? Você quer saber que eu sou o seu amor? Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tanto chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Quem sabe canta, vai! Eu já fiz. E o Raílson Carvalho. E o meu parceiro Frank da Mega Refeição da na área. E aí, batata? Bora, gosto. Carne e farinha. E a Thaís Gisele também tá na área. Segura. Master CDs. O seu canal de músicas no YouTube. Vocês estão demais, tô demais. O nosso amigo Zé Pequeno. Ele que tá recém-solteiro. É, Mauro. O cunhado de engraçado foi embora. Não, tá errado. Quando eu te conheci, o empresário Kleber, o Rio Duarte, o Durão Bismarck, eles que trouxe todo mundo, juro, né? Obrigado, Bismarck. Eu era infeliz e agora sei. É o Bedai da Maria no camarote das Diabinhas. O amor. Canta aí, vai. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Nada vai O nosso empresário da Ciasa. Hoje é aniversário do meu parceiro Gui. Parabéns, Gui. Olha o skate, rapaz. Steve Reis. O Mauro do táxi. O Carlos do táxi. Se eu quero dançar, venha sentir o calor. Gigante Crocodilo Prime.